Casa velha abandonada, com a parede rachada, desse jeito era eu. O que havia dentro dela era somente coisas velhas que de poeira se cobriu. Não tinha mais energia e sobre ela não se via alegria e nem amor. Estava contaminada e quem de fora a olhava não dava nenhum valor. De repente, um belo dia, alguém dela se aproxima e assim então falou: eu vim pra olhar a casa, tenho interesse por ela. Sua história então mudou. Casa velha abandonada, com a parede rachada, eu vim pra te restaurar. Vou pintar suas paredes, na varanda uma rede, vou pôr para eu deitar. Ligo a luz, apago a vela, vou trocar sua janela e a cobertura vou mudar. Um novo revestimento eu faço aqui por dentro, hoje tudo vai mudar. E amanhã bem cedinho, quando aquele seu vizinho pra você então olhar, vai ver que tudo mudou. E aquele barraco velho em casa nova se tornou. Casa velha abandonada, com a parede rachada, eu vim pra te restaurar. Vou pintar suas paredes, na varanda uma rede, vou pôr para eu deitar. Ligo a luz, apago a vela, vou trocar sua janela e a cobertura vou mudar. Revestimento eu faço aqui por dentro, hoje tudo vai mudar. E amanhã bem cedinho, quando aquele seu vizinho pra você então olhar, vai ver que tudo mudou. E aquele barraco velho em casa nova se tornou. E amanhã bem cedinho, quando aquele seu vizinho pra você então olhar, vai ver que tudo mudou. E aquele barraco velho em casa nova se tornou. Vai ver que tudo mudou. E aquele barraco velho em casa nova se tornou.